esse mundo nas mãos. Ele me fazia sofrer. Hoje não tem mais solidão, porque o meu mundo é você. É melhor que seja assim. Se não for todinho pra mim, nosso amor não pode acontecer. Seja assim, se não for todinho pra mim, nosso amor não pode acontecer, baby. Foda-se esse mundo cão, dá de volta minha família. Só você na minha visão, Kunk Blunt de baunilha. Sob a luz do teu olhar, a lua se acha fosca. A perfeição se acha feia, a razão se acha tosca. Não tenho medo da dor, e você sabe disso. Se lá vai me perder, veja seu compromisso. Tu é minha luz do sol, és o meu trampolim. Quando me olha assim, cachoeiros correm em mim. Entro com carinho na água, tipo um jet ski. Nossa testemunha quem? Somente é Netflix. Nós contando grande amor, esse é o meu fetiche. Dizem que isso cura a dor, sim, eu tô menos triste. Vou te encher de joias pra que teu pescoço brilhe. Imagina nós de rolé fumando um no Chile, fazendo aquele chilling, quente como chili. Dinheiro sem ter crime, até parece um filme. Já tive esse mundo nas mãos, ele me fazia sofrer. Hoje não tem mais solidão, porque o meu mundo é você. É melhor que seja assim. Se não for todinho pra mim, nosso amor não pode acontecer, baby. É melhor que seja assim. Se não for todinho pra mim, nosso amor não pode acontecer, baby.